chama igual no 70, chama em Recife agora na frequência 1260 e a terra na 1288. 260-288. 5975, no pad 3, futurizado, chama táxi. Três, chama agora Recife, na frequência 12685 e alterna 12545. 12585, 12545, né? Sim, eixo do iniciamento do feedback já é pronto, mandou pro táxi. Salvador, Eltran, Mike, FTV, Índia. Confirma, Mike, X-Ray, Índia, chamando o Verlock. Posição, nós estamos aqui no pátio de carga. Nós estamos fazendo remoto para a ponte. Confirma onde se encontra e para onde quer ir. Pátio de carga, na 2 Lima, para a ponte 09 do pátio principal. Se der presente, mantém a posição assim que possível será autorizado. O deslocamento para 09, pátio 1. Ok, thanks. Gente, só um minuto, copo. Confirma somente a matrícula. Federal 9970, confirma somente o horário da notificação, ainda não temos seu plano aqui ativo. Prefeito, 9 horas e 40 Zulu. 9h40 Zulu, treino em coordenação com a sala IS. Eu também, se você tiver alguma coisa, mas vai ser procurado. G5975, autorizado, tá? Pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto para a pista 0, chama a torre 1118-95, ajuste de altímetro 0015. Mike X-Ray Índia, pátio 3 para 09, pátio 1, tá? Autorizado início do reboque, reporta na saída do pátio 3 para ingresso, pátio 1. Positivo, reportarei na saída do pátio 3. Hotel Romeo Golf, que eu sei, né? Só um minuto, Copa, pro Whisky. Confirma a distância que você é de Salvador, do VR. Só um minutinho, já será para a cópia. 975, autorizado em greve, decolagem pistão no 0, vento no 00 graus, 12 nós. Local Enrimar, Enrimar, sobre o voo na BR-324, que afasta 7 milhas, tudo em Salvador. 500 pés, decola a partir da Enrimar, comprou a UICE em coordenação com a torre, 1 no 8 decimal 95, aciona 0121, controle 120 decimal 8. Veja a bordo, estacionamento chama a torre, 1 no 8 decimal 95, o Bobo. Alô, Salvador, bom dia, Pantareiro 2223, informação Delta, por gentileza, autorização Vitória da Conquista. Pantareiro 2223, número 2, cópia, Vitória da Conquista, prepara a saída Arbor, Elefa. Agora tá. Eu vou chamar chão para decolagem, tá, o meu golfe. Cinco nove sete cinco, decola ao 18, controle no 208. 208, Latir. Controle Guatier, 5975, decolagem. 5975, contato Roberto, vou para o nível 310 na saída Momo. 310, tem restrições na Momo, 5975. Geral 9970, autorizado Serra, Bravo, Tango, Eco, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola pistão 0, primeira curva esquerda, perfil de saída Momo, Nenim, pode ter se alterado, 3120 conforme. 5121 aciona o transponder, 1208 controle. 340 Serenina, perfil 120, decola da 10, Momo, Nenim, curva esquerda. 5121 aciona o transponder, 208 controle, esperava na 10. Menos a saída novamente, Momo, transição, Nenim. Momo, transição, Nenim, geral na 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, após a mesma ultrapassar a retaguarda, quando era que eu tive de solo e iniciei o push na 5 Romeu. Após a aeronave passando na saída, autorizado o geral na 0, 0. Mike X-Ray India no pátio 3, por gentileza agiliza a carteira do pátio 3, onde já estará autorizado a ingressar no pátio 1 e a posição 09. Bom destino, senhor. Passarelo 2233, Santo 4. Prossiga. Passarelo 2233, autorizado CR Bravo, Quebec City, conforme rota, plano de voo, nível 1180, decola pistão 0, primeira curva à direita. Deixou de saída Arbor, Elefa. Transponder 5110, controle 120 decimal 8. 80 para a primeira conquista, rota controlando o outro voo, decolador 10, direita, Arbor, Elefa, 5110, 2. 08, portaria do 2223, puxa bem, que chama táxi. 213 remota, já está autorizado, puxa, chama táxi. Salvador Girl, this morning, go 1769, we have got information, Delta. Request 8 clear to Guadalupe. De para meu hotel, meu Golf, mantenha em condições visuais, ou justo no 095 na escuta do controle. Ah, mas a escuta permanente, hotel, meu Golf. Mantenha a posição no 3 remoto, estamos olhando para ingressar na posição 09. Ao seu aguardo, 2023. Mike X-ray, Índia, prossiga. Pessoal, autorizado entrar no pátio, no pátio, na porta 09? Afirma, agilizando para o 09. Pode ser. Geral 9970, já está autorizado. Puxa, chama táxi, eu com o meu. Livre o pushback, você não vai esperar o 9970. Do you ready to copy? Right, Fox, go 1759. 1759, you're ready to Sierra Bravo Golf Romeo, according flight plan roof, the flight level 360. Runway 10, first turn to your right, dial, departure, and motivate transition. Squawk 5112, and the control 120.8. Ready, approved if flight level 360 shows. What will you dial, lift up, motivate? It's called 4512 and control 120.8 to 1759. Just this call again, 5112. 5112, of that. So 1759, read back or right, report to ready to set up in the position 04, April 1. But report for the position start, go 1759. Precisando de 2 minutos, parceiro 2223. Obrigado. Azul 4234, só um minuto, cota Recife para sair da PUCA, transição Caju. Salvador, bom dia, azul 273, enche da Delta, solicitando nível 160 para Vitória da Cruz. Só um minuto, copo 2783, é o número 2. E prepara a saída da Árvore Elétrica para a Vitória da Conquista. Árvore Elétrica, aguarda azul 273. Vamos 092, em Recife, desça para 2 mil pés na Pro de Duna, autorizado a final do ILS e o ajuste no 095. Ajuste aí, Duna, 092. Tá, esperar o 9970, tem 3 horas e 40, a Ana São Luís com 2 abaixo. Geral 9970, autorizado táxi, pátio 3, pátio 1, Índia, ponto espera pista 10, chama torre 118.95, ajuste de altímetro 1015, bom bom. Pátio 3, pátio 1, Índia, ponto espera 10, torre 2195, Sidoral 9970, você. Dois, três, quatro. Então, copo. Alto 234, autorizado Serra Bravo, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 350, colapsando a zero, primeira curva à esquerda, perfil saída Puca, transição Caju, transpondo 5120, controle no 20 decimal 8. Azul 4264, chama quando pronto. Azul, Goro 649, posição 2, informação Delta. Autorização Porto Seguro. Gente, número 2, agora é só um minuto, você para a saída da Eolinda Seguro, para a Eolinda Azul 44. Relativo, da Eolinda Seguro, na guarda. Chama do Goro 759-104, request a push start. Muito bom dia, Sideral 9970, livre alinhar e decolar, o vento 10 graus 10. Livre alinhar e decolar, 10, Sideral 9970. 9, certo, agora, autorizado puxa, chama táxi. Vamos voltando, 2003, autorizado puxa, chama táxi. Azul 2723, Vitória da Conquista, pronto? Pronto, Azul 2723. Azul 2723, autorizado Serra Bravo, Quebec, Vitor, conforme rota, plano de voo, nível 200. Decola no zero, primeira curva, à direita, perfil de saída, árvore elefa, transpondo 51116, controle 120 decimal 8. Azul 2783, cotejamento correto, reporta pronto, acionar 3 ou meu, parte 3. Rio 5975, chama agora Recife, frequência 1285 e alterna 12545. Pronto, Porto Seguro, 330. Pronto. Cruzado, Serra Bravo, Papa Serra, conforme rota, plano de voo, Tesouro 44, nível 360, autorizado. Decola no zero, primeira curva à direita. Perfil de saída da El, Leda, após voa, posição seguro. Transpondo 5122 e o controle no 208. Autorizado, seguro, nível 360, Tesouro 44, decola da 10, curva direita, perfil da El, Leda, após Leda, Porto Seguro. 122-1208 ao controle, gol 649. Correto, cotejamento, gol 649, chama pronto 102. Repórter. 40 na saída Momo. Fazer 340 na saída Momo, Sideral 9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0 respondido. So 1759 for taxi, we have a 183 first number to 4 hours, 90 meters, alternate continuous. So here is the text to right in the hood point 1010, call tower, Mongol Nade, decimal 95, and the Canage 1015. Roger, copy that, the right side and tower 1185 for 1759. Have a day, nice day. 1023 para o táxi, 526, hora, Salvador. autorizado, o táxi, Fátio 1, contorna, após Índia, ponto espera, pista no zero, chama a torre, 118, decimal 95, ajuste altímetro no 015. Repasse, ponto espera, no 0, 1895, 1015, passarela 2233. Good morning, clear line up and take off runway 10, wind 110 degrees 10 knots. Please line up and take off runway 10, go 1769. Mantenha a posição, agora somente ATR, na companhia parceira do passar a causa, pode ser autorizado. Eu acho que está no seu aguardo para a autorização do Nome Patronal. É patronal autorizado no 2, chama daqui. Conferência para o táxi, vou no B49. Salvador Airborne at 34, contact Novo Departure Control 10.8, have a nice flight. Salvador Departure 10.8, go 1759. Have a good day. Salvador Departure Control, go 1759, good morning. Passing 2200 feet. Go 1759, good morning. Radio contact on the fast plan level 360, you're clear to fly direct to leader. Roger, fly direct to leader and climb flight level 360, go 1759. Liberal 9970, chama agora Recife 12685 e alterna 125 decimal 45. Salvador, azul 27, Roger, 3, pronto para o push, para o 2783, autorizado push, cat 3, chama taxi. Já chamaram para o taxi, 2783. Decola ao 36, controle 1208. Controle 1208, passarelo 2223, um bom dia. Bom dia. Controle Salvador, passarelo 2223. Passarelo 2223, contato Roberto, chegou para o nível 180, saída airborne sem retrocessões. Saída airborne sem retrocessões, passarelo 2223. Tá, chegou 1649, está com 102 após, 2 horas e 50, alterna com frente. Autorizado o táxi à direita, Índia, ponto espera, pistão 0, chama, torre 1895, ajuste, 10 no meio. 1-0 no meio, ajuste direito aí, 1-8-1-9-5, até a volta. Monte vai, intersect. Lançado 1-7-9, negativo, maintain flying direct leader. Roger, maintain leader, go 1-7-5-9. Salvador, agora 649, modificado de 1-0, pronto para decolar. Voo 649, autorizado ingresso, decolagem pista 1-0, vento 1-0-0, grau 2-2. Negativo, autorizado ingresso, linha de causa 1-0, voo 649. Autorizado ingresso, voo 1-0-9-2. Drone 092, completa final LS, chama a torre, frequência 198, próxima 95. Oi, tá. 092, continua a aproximação, aguardando apenas a rolagem do tráfego da companhia que ingressa neste momento na pista, o vento no 00 graus, 11 nós. Salvador, passarelo 2223. 2223, confirme. Quando possível, coordenação, altura do destino. Passarelo 2223, aguarde. Aguardando, passarelo 2223. Descente 3 com 70 a bordo, 3 horas e 20 alternando Salvador para o táxi. Papa Romeu, Terra Romeu Golf, controle. Ascuta, Terra Romeu Golf. Qual a altura da paralela vai ser sobre o voo? Ainda não está confirmado, ainda está próxima igual a gente. Terra Romeu Golf. Após o companhia taxando, a TR é autorizado por Paulo. A decolagem submantém a nível de voo 360 após 2000 pés pro Adileta. Paulo 360 após 2000 pro Adileta, gol 1649. 1759, contact Heritage Center, frequency 125.1. If enable 13325. 1251, if enable 13325, go 1759 and have a good day. Solos 4-3, Libre Direito, chamo solo em 1-2-1, decimal 1. Então, Mike Alpha Echo. Mike Alpha Echo, pro senhor. Mike Alpha Echo solicita autorização de reporte, parado aqui na 1-2, reporte do pátio principal, até a posição 8 do mesmo pátio. Nós pelo menos até a outra utilizada ao término. O Mike X-Ray View para isso? É confirmando Mike Alpha Echo. Mike Alpha Echo, gente. Muito obrigado aí. No final eu gostaria. Salvador, gol 092. Gol no 092. Utilizado táxi via Alpha. Juliette, portão 5. Eu sou mais bom, é no paralelo, próximo ao S1. Golf ciente. Está autorizado direto da presente? Eu tenho meu golf afirmativo. Escuta permanente de controle. Escuta permanente, próximo golf. Salvador autorizaria Elefa para o 2223? 2223, autorizado direto com pista. Muito obrigado. Decola 45, controle Salvador 1208. 208, ajuda 73, boa. Faz a sua espaço para o táxi, 1907 a bordo, 3 horas e 2, 2 horas e 1, pera. Azul 2783, contato radar, submetendo nível de voo 200, sem restrições, saída da arma. 200 sem restrições, estaria livre da restrição do 110, antes de 15 DME, do VLE de Salvador. Azul 2783, livre das restrições. Sente, pera, azul 2783. Hotel Magoff chama a torre na frequência 118, décima 95. Vai chamar a torre, Hotel Magoff. Voo no 649, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 1-3325. 251, 649. Paralelo, Kinegão na 016. Autorizado no 016, até uma agora. Até o meu Golf não atrapalhou reportando o setor. Sim, tirou. Azul 4234, bom dia. Autorizado alinhar e decolar. Pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-0. 4234, decola os 49, controle Salvador 1208. 208. Azul 4234 decolou. Azul 4234, contato radar, subiu, mantém nível de voo 350, saiu da PUCA. PUCA 350. Salvador 273, deve desviar a esquerda para o 243, interceptar a formação. Azul 273, por quantas milhas de desvio? Mais 5 milhas, Azul 273. Azul 273, após desvio, voando para a Dielefa. Após desvio para a Dielefa, Azul 273. Passarinho de 2223, chama Cedro Recife, frequência na 260, atenção no 288. 260, 288, passarinho de 2223, não pode ir. 4234, chamo Centro Recife, frequência no 2685, Eterna 12545. 2753, chamo Centro Recife, frequência na 260, Terna 1288. 260, Terna 1288, Azul 273.